hit 7 minutos. Tô virando mano. Quem é o Shinobi que afoga os traidores na batalha? Cabelo cinza caminhando sobre as águas. Prodígio do Clã Senju, yeah. Tô temendo de biju, yeah. Olha o meu jutsu azul. Respeito o criador Dambu. Eu sou frio e calculista. Tô 2 passos à frente, cê não me engana. Quem é o mais bravo da vila? Eles sabem que eu tô virando. Não sabe metade do que eu sei. Olha o tanto de jutsu que eu criei. Alguém puxa e racha e eu dancei. Manda avisar que eu sou lei. Mano, olha pro meu estilo. Quase acostumamos com ela. Yeah, yeah, yeah. Pra isso acabar de uma vez por todas. Nasci a vila da folha. Tudo por conta. Eu não confio em quem é o tio. Conheço bem a maldição dessa família. O ódio cedo ou tarde os corrompiria. Eu não posso arriscar a minha vida. Escute mandar o dia. Você nunca será boca. Só soube o meu. Esculpiram meu rosto nessa montanha. Minha força é tamanha. Meu ninja me ganha. Mesmo que o primeiro tenha sido o Hashirama. Coroas a me queimar. Quem é o Shinobi que afoga os traidores na batalha? Cabelo cinza caminhando sobre as águas. Prodígio do Clã Senju, yeah. Tô temendo de biju, yeah. Olha o meu jutsu azul. Respeito o criador Dambu. Nidai, yeah.